Ó respiração da vida, fonte do verbo eterno, criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos iluminar a terra inteira. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor, que o nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como exemplos vivos com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós. Assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência nos iludam. Ensina-nos a transcender tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomado pelo esquecimento o céu é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova, de tempos em tempos, e a tudo em beleza, com o seu amor, possa o seu amor. Seu solo onde se aperfeiçoam nossas ações. Que o seu e o nosso desejo sejam um. Nosso desejo seja um só. Que o seu e o nosso desejo seja um só. Que o seu e o nosso desejo seja um só.